De um modo geral, o ser humano sempre acredita naquilo que lhe é passado por gerações. E normalmente, o ser humano acredita naquilo que lhe foi falado e nunca questiona. Mas aconteceu um fato na Idade Média que realmente estremeceu as estruturas da época. Veja só. Lá pelo ano de 1600, uma pessoa que estudava ciências, física, etc., baseava todo o seu conhecimento naquilo que o filósofo Aristóteles havia descoberto. E a autoridade de Aristóteles era tão grande que, mesmo tendo vivido na Grécia antes de Cristo, aquilo que ele falava era a verdade absoluta e todo mundo estudava e aceitava o que Aristóteles dizia. Até os doutores da época, ali na Idade Média, encerravam um assunto dizendo: "O mestre Aristóteles falou." E pronto, ninguém discutia mais. Porém, naquela época, viveu um homem chamado Galileu Galilei. E esse homem, que a princípio estudava medicina, gostava mesmo era de matemática e física. E ele deixou a medicina para estudar estas duas matérias. E ele passou a dar aulas na Universidade de Pisa, aquela cidade da Itália que tem a famosa torre, a Torre Inclinada. E os doutores daquela Universidade de Pisa consideravam Aristóteles como o maior gênio da humanidade. Ninguém questionava qualquer lei ou fundamento que Aristóteles tivesse descoberto. Mas Galileu Galilei não concordava com algumas coisas. Por exemplo, Aristóteles havia escrito que os objetos caíam no chão com velocidades diferentes conforme o peso de cada objeto. Mas o Galileu Galilei não concordou com isso. E ele chegou à conclusão que o que fazia um objeto cair mais rápido ou mais devagar era a resistência que tal objeto encontrasse no ar. E quando Galileu Galilei reuniu os doutores da Universidade de Pisa e disse que Aristóteles estava errado, todos riram, zombaram e disseram que ele era um louco. Então Galileu Galilei resolveu provar que o filósofo Aristóteles estava errado e todos os que acreditavam em Aristóteles estavam vivendo no erro. E quando ele desafiou os doutores cientistas da época para assistirem à sua experiência, todos compareceram mais por motivo de zombaria do que com o desejo de aprender, porque eles queriam ver Galileu Galilei humilhado. E Galileu Galilei reuniu todos os cérebros mais importantes da época ali, ao pé da Torre de Pisa, aquela famosa torre inclinada. E Galileu Galilei subiu todos os andares daquela torre e chegou até o seu topo, ou seja, 60 metros de altura. Galileu Galilei foi até o topo da Torre de Pisa, levando duas bolas de ferro com o mesmo tamanho, só que uma pesava 1 quilo e a outra pesava 10 quilos. E quando Galileu Galilei, do alto da Torre de Pisa, olhou os assistentes lá embaixo e pediu que eles observassem o que iria acontecer, todos riram muito. "Vamos ver como ele está errado e Aristóteles está certo." E Galileu dizia: Aristóteles está errado e vocês também estão errados. Mas todos zombavam. Foi quando Galileu Galilei lançou do alto da Torre de Pisa, exatamente ao mesmo tempo, as duas bolas de ferro. As duas do mesmo tamanho, porém com massa diferente. Uma pesava 1 quilo e a outra pesava 10 quilos. E todos ficaram observando as duas bolas de ferro caindo daquela altura de 60 metros. E ficaram surpresos que elas caíam ao mesmo tempo. E quando chegaram ao chão, não aconteceram 2 baques, mas apenas 1. E as duas bolas de ferro bateram no chão exatamente ao mesmo tempo. Todos que estavam assistindo aquilo ficaram desconcertados. Peraí, Aristóteles estava errado, e nós também. E durante séculos e séculos, séculos e séculos, nós achávamos que Aristóteles era um gênio, estava certo, e nunca questionamos tudo o que ele disse. Agora o Galileu Galilei provou que Aristóteles estava errado e nós também estamos errados. Quer dizer então que esse não é o único erro de Aristóteles. Ele deve ter errado em muitas outras coisas, mas nós não queremos saber. Isolem Galileu Galilei! Isolaram aquele jovem cientista. Mas Galileu Galilei provou que Aristóteles estava errado e todos os que acreditavam nele também estavam no erro. E Galileu Galilei mudou-se da cidade de Pisa para Pádua e passou a dar aulas na Universidade de Pádua e muitas outras coisas ainda ele vai descobrir e mudar o conceito da humanidade. Mas esta experiência das duas bolas de ferro que desmentiu Aristóteles é um exemplo vivo do que continua acontecendo ainda com o ser humano. Porque o ser humano nasce numa determinada religião e aprende os conceitos daquela religião, conceitos que lhe foram passados pelos seus pais, que já vieram dos seus avós, que foram transmitidos pelos bisavós. E aquele conceito religioso nunca foi questionado, nunca foi examinado. E muita gente continua acreditando como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E muitas vezes a pessoa foi ensinada no erro e continua acreditando nas coisas erradas. Agora, preste atenção. Se você quer conhecer a verdade, leia a palavra de Deus. Porque a Bíblia traz o conceito correto de todas as coisas. A cada dia que passa, a ciência tem que admitir, a Bíblia está certa. A cada dia que passa, o ser humano e os cientistas chegam à conclusão que as narrativas do Livro Santo são verdadeiras. E que por mais que o ser humano questione, a verdade continua inabalável. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não sei qual é a tua religião. Se a tua fé for apoiada na palavra de Deus, então não há o que temer nem se preocupar. Mas se a tua fé é apoiada em histórias, lendas, fábulas e criatividade humana, então você está no erro. E o que é pior, não apenas um erro que te leva a um conhecimento errado, mas um erro que te leva à condenação eterna. Não sei o que te ensinaram, mas se aquilo que você acredita é diferente do que está na palavra de Deus, então você está em grande perigo. E eu quero que você comece a pensar e questionar. Examine a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui, disse: examinai as Escrituras. E Deus, no Antigo Testamento, já afirma: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então comece a ler a Bíblia. Veja o que nela está escrito. E se você encontrar na Bíblia coisas contrárias à tua fé, é melhor você mudar de ideia. É melhor você corrigir o erro. Porque todos os que acreditavam em Aristóteles acreditavam no erro e estavam errados. E se você acreditar espiritualmente num erro teológico, o prejuízo não é só cultural, é espiritual. Você vai perder a tua alma. Aquela geração de Galileu Galilei, que acreditava em Aristóteles, perdeu apenas em conhecimento humano. Porque se eu acreditar que uma bola de ferro de 1 quilo vai cair mais devagar do que uma bola de ferro de 10 quilos, o máximo que eu vou cometer é um erro de física ou matemática. Mas acreditar em outro Salvador que não seja Jesus Cristo significa ter um erro eterno, um prejuízo que vai acarretar a condenação da tua alma. Não se trata de um erro físico ou matemático, mas de um erro espiritual que terá consequências eternas e definitivas para a tua alma. Se você estiver acreditando em vida depois da morte, numa vida num plano superior, que não seja alcançado através do sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, então você está acreditando num erro profundo, tremendo, que vai condenar a tua pobre alma. E se você estiver acreditando que existe um mediador ou medianeira além de Jesus Cristo, então você não vai chegar ao Pai, porque a palavra de Deus garante que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém. Talvez, ouvindo estas coisas, você não esteja acreditando. Talvez você esteja até zombando, escarnecendo, mas não acredite em mim, não, porque quem sou eu para dizer alguma coisa? Acredite em Deus, leia a palavra de Deus, veja o que ela declara, e aí fique do lado da verdade. De que me adianta ter uma religião e uma tradição religiosa que está em conflito com a palavra de Deus? O que me aproveita ter uma fé que não seja verdadeira? A geração de Galileu Galilei o isolou. Talvez você queira me isolar também. Mas eles morreram num erro físico e matemático. Mas se você isolar a palavra de Deus e não quiser ouvir a verdade, você vai incorrer num erro eterno. Tenha a coragem de desafiar os conhecimentos religiosos que te passaram. E veja se aquilo que você acreditou a vida inteira como verdade, veja se está mesmo na palavra de Deus. Se estiver dentro da Bíblia, parabéns. Você está no caminho certo que conduz à vida eterna. Mas se aquilo que você está acreditando e que lhe foi ensinado há gerações está completamente fora da palavra de Deus, então você tem duas atitudes para tomar. Uma, ignorar e continuar no erro, e morrer por causa deste erro, e ter a sua alma condenada por causa desse erro. Ou se convencer que estava errado, que os teus antepassados estavam errados, que só Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e mudar a tua vida. Receber Jesus Cristo com todo o teu coração e crer na palavra imutável de Deus. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo